Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. I've been traveling all around. I am always on the run. I've been playing everywhere. I've been having so much fun. But let me tell you one thing. There ain't no place like home. I love to try new stuff. Meet new people, make new friends. It's great to travel the world and be a rolling stone. But let me tell you one thing, there ain't no place like home. You can't ever go too far to forget who you are, where you came from, what's really in your heart. You can't forget your home, no matter where you're from. There's always that great feeling when you come back home. I've been traveling all around. You've been traveling all around. I am always on the run. You are always on the run. I've been playing everywhere. You've been playing everywhere. I've been having so much fun. You've been having so much fun. You can't ever go too far to forget who you are, where you came from, what's really in your heart. You can't forget your home, no matter where you're from. There's always that great feeling when you come back home. I've been traveling all You've around. Been traveling all around. I'm always on you the run. You are always on the run. I've been playing everywhere. You've been playing everywhere. I've been having so much You've fun. You've been having so much fun. But let me tell you one thing. Home. But let me tell you this thing, there ain't no place like home. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. E hoje podemos dizer que estamos a falar de um disco com, até com bastante antecipação. Ele vai estar para venda daqui a sensivelmente um mês, mas já está em pré-venda. Mas o disco é de tal modo interessante que queríamos fazer aqui um aviso à navegação logo à partida, de que está para sair um álbum excelente de blues em português, de uma banda que já aqui falámos, ainda que não tenha sido destaque, mas já aqui falámos várias vezes, até porque os seus membros decalcam outras bandas, nomeadamente os Monstro Mau, que já foram aqui de destaque, enfim, há 7 anos atrás, vejam como o tempo passa. Mas claro que o Monstro Mau, cada vez que tem algo lançado aqui na Boa Nova, não passa despercebido. Mas não só, porque os Monstro Mau na altura também estavam ligados à criação de uma editora, na altura a Moby Dick, que curiosamente veio aqui lançar uma vez mais também The Power Blues, que é a banda de que estamos a falar. Mas não só, e se bem se recordam, já falámos a propósito disto com outras bandas, algumas das quais vieram a aparecer também na coletânea de Braga, A Sombra de Deus, enfim, com quem falámos aqui na altura, com Adolfo Luxúria Canibal. Mas falamos de bandas como Trio Pago, Balão de Ferro, enfim. Mas, como nos habituámos, sempre que falamos aqui uma banda, temos alguém ligado a ela. Pois aqui não é nem mais nem menos do que Buda Guedes, que, como disse, decalca outras bandas, mas aqui, enfim, tem, está no seu elemento. Eu ia perguntar precisamente por aí, antes mais, bem-vindo aqui ao Livro do Hospital, ainda que virtualmente. A última vez que esteve connosco foi precisamente aqui no estúdio, mas hoje, enfim, a distância é isso a obriga, falamos via telefone. Eu ia-lhe perguntar, é na área dos blues que o Buda se sente mais no seu elemento? Antes de mais, olá. Sim, o blues acaba por ser, sem querer, acaba por ficar o meu género de ADN, ou seja, fui reparando ao longo dos anos, sempre que pego na guitarra e faço som ao amplificador ou começo o ensaio e vejo se as coisas estão prontas, toco sempre alguma coisa bluesy ou alguma malha mais bluesy. E tem se calhar a ver com a influência grande que tive dos anos 60 e 70, de Hendrix, Zeppelin, Deep Purple. Ou seja, eu nunca cheguei ao blues via blues. Cheguei ao blues via o British Rock e as bandas da década do final de 60 e do início de 70. Incluindo eu o Jimi Hendrix nessas bandas british, porque para mim ele acaba por ser mais britânico do que americano no seu som. Olha, e se calhar o blues acaba por ser, pronto, a forma onde eu estou mais naturalmente. E eu vejo o blues não como um ponto de chegada, nunca, mas sempre como um ponto de partida. E nesse sentido, sim, o blues é 90% daquilo que faço. It's all over when you feel like crying, when all the hope is gone for good, it seems the sky is falling, seems the end is coming, feels that no one's looking. But don't you ever forget that I will be by your side. I will be by your side. Alright. Yeah, anytime you feel lonely, whenever you need love, raise your head to the sky, baby. By your side, alright. I said, antes de mais, para fazer que as pessoas se sintonizem, estamos a falar do álbum enquanto Buddha Power Blues, mas que depois vem aqui a convidar, podemos dizer, aquela que é a diva portuguesa por tradição do jazz, a Maria João, que vem aqui a ter uma simbiose perfeita neste disco. Ora, mas o que vamos saber, este vosso, entre aspas, atrevimento, vem antes por via de concertos que se uniram. Foi na altura dos concertos que perceberam que queriam também deixar um legado em termos de disco? Ou logo à partida, quando passaram os concertos, passaram logo nesta vertente que também teria que passar para um registro magnético? Houve uma altura, precisamente quando me consciencializei mais do que o blues é o meu ADN e do quão interessante é o blues e lá está, sempre visto como um ponto de partida, não sou nada purista, não sou nada... advogado do clássico blues e que se devia fazer isso já não é blues ou aquilo já não. Eu acho que o blues é tal como o jazz, é um estilo quase sem fronteiras, que tem na sua gênese uma procura brutal do timbre, ou seja, o timbre de cada nota, a importância de cada nota, a intensidade de cada nota é super trabalhada no blues. Ao contrário, se calhar, de outros estilos que são mais técnicos e mais virtuosos, o blues centra-se na essência da canção, da letra, da emoção e tenta simplificar e tirar todos os artefactos para fazer com que aquilo que está a fazer ou a tocar seja realmente super incrível. Se calhar é isso, ou seja, em termos culinários seria fazer um arroz fantástico. É tão simples o blues que se torna extremamente difícil fazer algo de muito transcendente com ele. O Jimi Hendrix dizia que o blues é fácil de tocar e difícil de sentir. E portanto, neste sentido, achei interessante poder convidar alguém para fazer um concerto de blues, e esse alguém teria que ser alguém completamente fora do blues, de forma a provarmos quase o conceito de que o blues é universal, apesar de essa pessoa que vier não ser do blues, se encaixaria e se enquadraria perfeitamente num universo bluesy como ponto de partida. A primeira pessoa em que pensamos foi a Maria João, e foi tão simples como telefonar à Maria João e convidá-la, porque ela, louca como é, aceitou tipo 2 segundos depois do convite, antes de sabermos de coisas, e mesmo que o cinema combinamos imediatamente ligamento para o concerto, músicas, o que é que podíamos fazer, tivemos para aí 40 minutos, ela a cantar umas músicas do lado lá, eu a cantar outras do lado cá, e pronto, imediatamente ficou apalavrado o concerto, e estreamos no Lisbon do Sucesso com um concerto que seria único. Já em 2014, exatamente, julgo que em outubro, já não tenho bem presente. E pronto, a ideia era fazer um concerto com alguém fora do blues a tocar blues ou coisas vindas do blues. Tocamos Led Zeppelin, tocamos Paul Simon, tudo com algumas coisas de blues, tocamos alguns temas nossos, tocamos alguns temas, um tema da João. E pronto, e tem sido, depois desse concerto, olhamos uns para os outros e dissemos, pá, não pode ficar só por aqui. Imediatamente marcou-se a Casa da Música no Porto, e esse concerto da Casa da Música, nesse concerto, eu fiz um tema para a Maria João, sobre a nossa primeira conversa, o nosso primeiro ensaio, e o tema Why Feel So Blessed, que acaba por ser o single deste disco, por todas as razões e mais algumas. Eu enviei o tema para a Maria João, gravei-o em demo, enviei por e-mail, ela estava no Brasil, ouviu, telefonou-me a chorar, toda emocionada, porque o tema estava fantástico e tinha tudo a ver com ela e que adoraria ficar o tema na Casa da Música. Estamos, ela emocionou-se na Casa da Música, porque a letra fala, é um tema bastante pessoal. E depois desse tema estreado na Casa da Música, percebemos, pronto, isto tem mesmo que dar um disco, porque não faz sentido nenhum pararmos isto por aqui. E esta simbiose é super inusitada, é uma coisa A Maria João é super dócil, super feminina, super querida e limpa, e nós somos exatamente o oposto. Somos super agressos, super crus, rudes, e ela adora isso e nós adoramos a cena que ela faz. Portanto, é mesmo aqui um meio termo entre os dois que nos faz que nos fez pensar no disco e fazer o disco. I am so excited, I'm dazed and confused, 'cause all the things you say don't fit with what you do. I am overwhelmed, I am overjoyed by the way you play me, makes me feel a toy. Oh, este primeiro dos concertos e agora de dar aqui de facto a ter o disco na mão, vocês vêm sendo convidados para fazer mais diversas tours, ou seja, o vosso tempo é cada vez mais ocupado, e é o que eu julgo saber, muito também por culpa da Shirley King, filha de B.B. King, que os veio a convidar como banda de suporte. Quando alguém que vem de fora vos convida, chega à Braga, não é? E convida uma banda de irmãos que para fazer uma banda de suporte, como é que vocês se sentiram? Imagino. Com a Shirley, nós conhecemos-la em Chicago, num concerto dela. Acabamos de falar e surgiu a possibilidade de fazermos concertos na Europa. E já nesse concerto em Chicago que a conhecemos, ficou ali uma ligação engraçada. E quando ela veio a Portugal, conhecia-nos e já tinha conhecido o nosso trabalho, e acabou por vir também nesse intuito, vir já para tocar connosco. E depois do primeiro concerto, pediu-nos para sermos a banda dela na Europa, ou seja, ela quando vem tocar à Europa, vem apenas ela, e chegando cá nós tocamos com ela, portanto somos a banda dela, basicamente. Que eu assumo o papel de diretor musical e trato de ensaiar a banda e de pôr as coisas de acordo com o que a Shirley precisa. E é super motivante, não tanto por ela ser a filha do B.B. King, mas também muito por ela ser uma big mama. Ela é o ícone, é o estereótipo da blues woman, a mulher de Chicago. Filha de um bluesman, neste caso um gigante, mas que vive o blues desde que nasceu, não é? Exato. Nasceu nele. Uma mulher do gospel, do blues, do entertainment, dos clubes de Chicago, do underground. Ou seja, é fantástico tocar com alguém que tem este ADN e que nos faz perceber também um pouco mais sobre a história do blues, ou seja, é vivê-lo quase na primeira pessoa. Ora bem, Buddha Power Blues são mais nem menos do que o Buddha Guedes com quem falamos, o homem ligado à voz e guitarras, o irmão Nico Guedes, bateria e coros, e o Carlo Minneman, que já falámos, e que também transversalmente estão ligados a outras bandas, e têm-se cá como ponto comum, para além da amizade, a Moby Disc Records. Ora, há alguns anos atrás falávamos sobre o que era o criar uma editora para que de algum modo facilitasse o chegar às pessoas. Ora, nestes 7 anos que nos separam as nossas conversas, muita coisa mudou no panorama da divulgação, da distribuição, tudo muito, enfim, está tudo virado do avesso. Eu queria saber hoje em dia, tendo em conta de falar com alguém que, enfim, transversalmente está em todas as fases da música, aliás, falta referir também que a composição e as letras deste álbum, deste 6º álbum, é devido a si, e há pouco falava do número de álbuns, é porque foi a partir do 4º álbum que, de algum modo, dos Buda Power Blues, o Buda Guedes começou a assumir essa questão, não é? De criar as letras e as músicas. Portanto, exatamente, sendo uma pessoa que transversalmente está em todas as fases da criação até à divulgação, como é que vê hoje em dia o panorama da música portuguesa, nomeadamente no caso específico aqui do blues, que é uma música para um nicho, entre aspas, de mercado? A música portuguesa eu acho que nunca esteve tão bem como está hoje. Acho que nunca houve uma quantidade tão grande de bandas muito interessantes e com um nível incrível como temos hoje. Houve muito mais bandas mainstream há mais tempo, e bandas a ganharem muito dinheiro com a música e a fazerem carreiras que envolviam já verbas bastante elevadas. E isso hoje em dia já não é tão comum, já não é tão fácil ter bandas enriquecer com a música, vá lá. Mas em termos de qualidade, diversidade e quantidade, eu acho que nunca tivemos tão bem e tão próximos. Já nem é próximo, já estamos ao nível de tudo o que se faz no mundo. Eu lembro-me perfeitamente nos anos 90, quando eu comecei a tocar, ouvia um disco e esta banda é portuguesa, de certeza. Atualmente percebia que havia ali qualquer coisa que tornava aquilo meio amador. Bandas nas quais eu me incluía. Não me estou a excluir. Sim, exatamente. Não está a fazer um juízo depreciativo da questão. Havia uma... Em Portugal ainda estava muito fechado em relação ao mundo, ainda estava muito distante do mundo. Não sei por que razão, não consigo explicar o porquê, mas talvez a internet tenha tido um grande papel nessa globalização e nessa abertura. Hoje em dia ouvimos bandas portuguesas que rivalizam com qualquer banda do estilo de qualquer lado do mundo. Não há discrepância pela negativa, quanto muito há diferença pela positiva, na minha opinião, em relação a bandas portuguesas que gravam e que fazem coisas. E há sempre, nem sequer vou dar exemplos porque vou esquecer sempre. Acabamos perfeito. Mas há muita, acho que o mercado está muito bom em termos de oferta de bandas. Falta-nos circuitos. Em Portugal faltam sítios para tocar, faltam sítios para tocar regularmente. O mercado é muito pequenino, esgotando-se facilmente espaços interessantes que há para se tocar. Mas temos sentido que a coisa está cada vez melhor, está a aumentar cada vez mais também nesse sentido, portanto, estou bastante otimista. E a nossa criação da editora vem exatamente nesse seguimento, desde essa altura que nos apercebemos de que não basta queixarmos e criticarmos o sistema que está mal ou que não estamos de acordo. Se não estamos de acordo, temos que fazer melhor. Se não sabemos fazer melhor, temos que estar calados. E, portanto, nós pusemos mãos à obra e tentamos criar a nossa editora, fizemos-o. E temos estado a trabalhar nesse sentido. E este é mais um disco da Moby Dick Records. There's a hole in my heart carved by you. There's a hole in my soul and it's you. There's a hole in my heart. There's a hole in my soul. There's a hole in my heart 'cause of you. There's a feeling I just can't escape. There's a smile that won't be in my face. There's a hole in my heart. There's a hole in my soul. There's a hole in my heart. talking about heartache. All right. There's a hole in my heart 'cause you're mean. I'm talking about pain. There's a hole in my soul 'cause of you. There's a hole in my soul 'cause of you. There's a sadness that wakes me each day. There's a sorrow that won't let me sleep. There's a hole in my soul 'cause of you. I'm talking about heartache. All right. There's a hole in my soul 'cause of you. There's a hole in my soul 'cause of you. There's a hole in my soul. There's a hole in my heart. There's a hole in my soul 'cause of you. Curiosamente, Braga é um bom exemplo. Porque, além da Moby Dick, temos a PAD, não é? Temos a Cobra Discos. Enfim, há uma tradição de outras bandas também, umas precursoras, outras que já apareceram após de voz, e que faz de Braga, enfim, até um case study, julgo eu. E esse case study pode passar também muito pela sala mítica que existe em Braga, que é o Teatro Circo. E é por aí que eu vou perguntar. Hoje em dia, as coisas podem ficar pelo Teatro Circo ou ainda continuamos muito lisboa-cêntricos e se não formos a Lisboa parece que as coisas não aconteceram? Mas é uma boa pergunta. Nós outro dia tocamos, agora no fim do mês de janeiro, tocamos no Luxemburgo, em Diferdanes, pela terceira vez. Tínhamos feito dois festivais de blues, que eles fazem um festival anual. Tínhamos feito duas edições, como cabeças de cartaz. E este ano voltamos para um concerto de blues no Teatro Circo deles, vá lá, no auditório de Diferdanes. Uhum. Muito mais pequeno, uma coisa muito mais pequena do que o Teatro Circo, mas é o auditório da cidade. Com umas condições incríveis, com uma acústica fantástica, a equipa é incrível. E tocamos, curiosamente, com o Frankie Chaves, que é também português. Exato. E conhecemos lá. Uhum. Portanto, ele é de Lisboa, nós somos de Braga, tocamos há 10 ou 15 anos as bandas, porque nós como músicos temos 20 e tal anos disto, e nunca nos tínhamos encontrado sequer em Portugal. You spread your hate while we spread. Chegamos a esta conclusão, ou seja, não estando em Lisboa, não estando nas rádios, dificilmente chegamos aos ouvidos das pessoas todas. aquilo que não me preocupa é que eu sinto que com trabalho e com empenho por parte dos artistas e com perseverança, que é fundamental, nós vamos chegando aos ouvidos das pessoas, quer haja rádios, quer não haja rádios, quer haja televisão, quer não haja televisão. Demora muito mais tempo, obviamente, mas se aparecemos todos os dias no telejornal, rapidamente as pessoas sabem do que está a passar. Se não aparecemos, vão sabendo aos poucos e vão sabendo os interessados. Nós, obviamente, não poderemos abranger toda a gente, sobretudo porque estamos num nicho. Por exemplo, este mês que vai entrar, portanto, que já está, este mês de fevereiro, nós abrimos, talvez pela sexta vez, o sexto festival de blues do Porto. Portanto, fizemos todas as edições até agora. E neste festival são três bandas de Braga, de blues. Portanto, isto diz alguma coisa sobre a saúde do blues. Se calhar é possível ainda acontecer 10 ou 15 concertos, 3 de baixo com uma das praias. Got no one. aproveitando do facto de estarmos aqui a falar, e como disse, nós fomos acompanhando o vosso trabalho, não só enquanto da Power Blues, mas também Monstro Mau e não só, mas eu queria ter aqui uma noção de uma coisa que eu gostei bastante, que é a versão que vocês construíram para o Verdes Anos de Carlos Paredes, que está ali YouTubeado, portanto quem quiser pode ir à nossa página e está lá o link. Que feliz, entre aspas, devaneio foi este? Esse tema, eu dou aulas de guitarra também, e na altura dava muito mais do que agora, não tenho tanto tempo, felizmente, mas ao dar aulas foi um dos temas que eu estava a estudar com os alunos, a propósito de alguns exercícios, e de repente fez-se uma eureka de, bem, isto é quase um blues, este tema, isto com o balanço do C.S.A.B. Loving You, dos Led Zeppelin. Ficaria aqui um meio termo entre um blues menor, entre Led Zeppelin, entre Carlos Paredes, e o tema é incrível. O Carlos Paredes é um dos meus músicos favoritos. Mais um exemplo do nível artístico que há em Portugal, ou que houve, é um de milhares. A Maria João é outra das pessoas que eu coloco nesse patamar, o Mário Lajinha. Há muita gente que é único no mundo e que não tem. Não tem sequer concorrência, nem comparação possível. E esse tema, já há desde algum tempo que eu ando, que tenho pensado nisso. Muita gente me diz, opá, se nascessem, americanos, já estavam a fazer a turnê aqui ou ali, ou se fossem isto, se estivessem lá fora. E eu não acredito mesmo nada nisso. Eu acho que ser português é uma grande vantagem em relação ao mundo. Não é à toa que outros portugueses descobriram os caminhos marítimos para outros continentes e descobriram rotas e pessoas e colonizaram e foram à procura, e não foram os ingleses, nem os chineses, nem os vikings, nem todos os outros que tinham tantas ferramentas ou mais do que o que nós tínhamos. Nós, se hoje somos pequenos, em 1500 ou 1450 éramos ridículos. E ainda assim houve loucos se lançaram ao mar e fizeram e aconteceram e escreveram epopeias e descobriram o mundo. Eu acho que ser português é uma grande vantagem para nós. Não sei o porquê, mas há algo que na nossa raça nos faz superar dificuldades. O Cristiano Ronaldo é outro belo exemplo do que é, qual seria a probabilidade de um país como nós ter o melhor jogador do mundo 4 vezes ou 3, eu não sei de futebol, mas sei que ele ganhou várias bolas de ouro. É a capacidade de perseverança. Isso vem de... Há aqui qualquer coisa que nos faz querer superar. E a versão de Carlos Paredes surgiu, até, eu disse no Anina Miller, mas surgiu num disco que fizemos de homenagem a Jimi Hendrix, agora como estou a lembrar. No Kind of Gypsy, no terceiro disco. E há uma regravação no Anina Miller dessa mesma música, mas a versão surgiu porque nós queríamos fazer algo semelhante ao que o Hendrix fez com o hino dos Estados Unidos, mas não queríamos tocar nem o hino americano, nem o hino nacional. E o Verdes Anos pareceu ser uma canção apropriada, e pareceu-me ser um verdadeiro hino nacional e um hino à genialidade de um homem que foi... e continua a ser o marco da nossa música, é alguém inigualável, e portanto daí é uma modesta homenagem e um ato de algum egoísmo, porque é um prazer incrível tocar aquela música de Carlos Paredes. Não queríamos deixar de falar sobre esse tema, não obstante hoje estarmos dedicados aqui a falar muito deste The Blues Experience, o álbum que junta Buda, Power Blues e Maria João. Boa Nova, um mundo de emoções. E agora trago aqui, há pouco em off, perguntar-lhe se tinha expectativas, e o Buda dizia, enfim, com a própria maturidade, que é a própria que ainda diz há muito tempo, já deixou de ter expectativas. Mas eu queria, enfim, ainda assim insistir. E o insistir é isto. Eu recordo-me de há um tempo atrás, estávamos aqui a passar a Boa Nova, a lançar I'll Treat You Good If You Treat Me Bad. Hoje pergunto-lhe assim, o I Feel So Blessed pode ser o vosso hit? que traz o nome Buda Power Blues para a boca do povo? É tal coisa, nunca, há muito tempo, não é nunca, porque já fiz alguns temas com essa preocupação, e sobretudo quando era mais novo, que era a preocupação de ter notoriedade. Rapidamente me apercebi que não é esse o caminho que me interessa, sendo que não tenho nenhuma, não sou avesso de maneira nenhuma à notoriedade, não é? Simplesmente não é o que eu procuro, não é o que me move para fazer música e para viver e para ser quem sou. Esse tema I Feel So Blessed surgiu como quase todos os temas me surgem. Eu estava em casa do meu pai, que vive na Covilhã, e tem uma casa fantástica, é o meu tio de férias. Estava tentado olhar para a Serra da Estrela. Aliás, eu sou da Covilhã, portanto, aquela cidade tem um apelo fortíssimo sobre mim que eu não sei explicar. Eu saí de lá com 3 anos, mas há qualquer coisa ali naquela região que é o meu lar, é de onde eu sou. A última vez que falámos e que esteve aqui em estúdio foi em véspera de Natal e à caminha da Covilhã, precisamente. Exatamente, como qualquer Natal. Exato. É verdade. Portanto, eu estava sentado na casa do meu pai no verão, a olhar para a Serra da Estrela, pôr do sol, ou um pintar do lindíssimo. E peguei na guitarra e estava a brincar com uma afinação aberta, que era uma coisa que eu estava a começar a explorar. E o tema saiu. Como todos os temas me acontecem, parece que o tema já existe e eu simplesmente sou o veículo desse tema. E fiquei com a melodia feita. Quando eu conheci a João, esse tema deveria ter aí uns 3 ou 4 meses. Exatamente, foi em agosto. E nós conhecemos a João em setembro ou em outubro. Tivemos uma conversa incrível sobre. Acabamos por nos conhecer pessoalmente, antes de ensaiarmos. E tivemos uma conversa exatamente sobre esta possibilidade. A João dizia que é maravilhoso tocar pelo mundo fora e viajar e tocar e ver culturas diferentes, mas não há nada como Portugal, como este cantinho à beira-mar plantado, como ela disse. Um povo de grandes costumes e esta amabilidade e hospitalidade que nós temos. Não há nada que pague esta tranquilidade que temos e viajando pelo mundo fora, percebemos que realmente o quão interessante é o nosso país e porque é que o nosso país é tão procurado por turistas e porque é que os nossos imigrantes vibram tanto com o nosso país. Realmente é. E eu sou altamente parcial a falar sobre isto, mas porque sou português. Mas realmente isto tem alguma coisa com os defeitos todos que temos e com as corrupções e com as formas nada profissionais que temos muitas vezes de trabalhar, temos outras coisas que compensam os defeitos que temos, e acho que não há nada como Portugal. E o tema I Feel So Blessed fala exatamente sobre isso, sobre a conversa que eu tive com o João, de acho fascinante uma pessoa que está no patamar dela e na carreira dela e com a evolução que tem um nome definido e pronto, está. Toda a gente sabe quem é a Maria João e sabe o que ela faz. Ela não tem receio nenhum de arriscar e fazer uma coisa completamente diferente do que já fez até agora, como fazer este disco connosco, por exemplo. E não hesita sequer. Não é uma pessoa que diga não sei porque eu tenho uma carreira a defender. Ela está sempre disposta a inventar e a recriar e a reinventar e a experimentar coisas novas. Eu acho isso fascinante do ponto de vista de um artista. Eu tenho esse ponto de vista e a nossa conversa foi um pouco por esse lado. E o I Feel So Blessed é isso, assim, é um tema que fala sobre essa nossa conversa e que reflete muitos dos pensamentos comuns que os dois temos. Voltarmos tocar lá fora e voltar a casa e estar tudo como estava e sentir esse país e a terra e as coisas que cá. Os outros países lá fora são muito mais organizados, sobretudo o Norte da Europa, mas por outro lado são muito mais frios em termos de trato humano. Chegar aqui e sentir a Dona Rosinha do Café, ou os nossos amigos do Cotidiano, é algo de muito enriquecedor. E o poder partilhar o palco com vários músicos, e eu tenho uma jam session precisamente às quartas-feiras, que se está a realizar, vai fazer 4 anos agora em maio. Portanto, todas as quartas-feiras eu subo ao palco e não sei com quem vou tocar, num bar aqui em Braga. E sinto-me mesmo abençoado por poder fazer isso, por poder fazer música com pessoas que vêm para tocar música, para se divertir a fazer música. E a João diz o mesmo em relação a isto, a tocar. A João toca com milhares de pessoas diferentes. Ainda agora, em outubro, terá uma turnê com um desses grandes nomes. Já tocou com o Bobby McFerrin, com o Mário Lajinha. Portanto, está sempre a reinventar-se com a Orquestra de Jazz de Matosinhos, com a Orquestra de Jazz de Roterdão, com o Guinga no Brasil. Está sempre a experimentar e a tocar, e isso é uma bênção. Realmente sentimos-nos mesmo abençoados por termos essa possibilidade de fazer aquilo que mais gostamos de fazer, que é a música. Sem nenhum espartilho. Portanto, não há nada que esteja aqui a limitar a criação. Exatamente. Musical. Essa é uma das razões também, esta nossa conversa é circular. É uma das razões pelas quais criamos a Moby Dick Records, para podermos fazer a música que queremos sem termos que estar preocupados com os timings que uma editora nos possa impor, ou com os orçamentos que a editora nos possa impor, ou com o estilo, ou o género, ou o número de canções. Todas as nossas músicas são feitas sem um fito comercial óbvio. São feitas porque gostamos de fazer música e esperamos que lá fora, no mundo, haja mais gente que goste daquilo que nós gostamos. Portanto, é o trabalho mais honesto que podemos oferecer ao nosso público. Lord, I feel so blessed right now, for all the love I have found. It stays a greater gift, full of joy, music and love. I keep raising the bar, having a fresh start, reinvent myself again. My 4 dogs that I love, and my beautiful trees outside, my favorite bed, the bike I ride, I just don't wanna be tired. Lord, I feel so blessed right now, for all the love I have found. Lord, I feel so blessed. Feel so blessed right now, for all Lord, I feel so less bright now. For all the love I have found. Terminamos a nossa conversa, que só peca porque à semelhança do que aconteceu quando esteve aqui connosco, teríamos de ter muito mais tempo, porque enfim, as conversas com as cerejas. Terminamos com um tema, curiosamente, abre o disco, Trouble Mind, onde vocês vêm a convidar também, com arranjos do Pedro Ferreira, convidar aqui um trio de sopro, portanto, o Samuel Silva, João Seco e o Bruno Rocha, portanto, que vêm aqui dar um outro elan à música e que você, curiosamente, apresentou como início do álbum, e nós terminamos em jeito de despedida. E aqui a despedida vai por também nesse sentido. Com este sexto disco, e tendo em conta que paralelamente tem Monstro Mau e para adiante, e tendo em conta que é um rapaz novo ainda, o que é que lhe falta fazer? Falta-me fazer muita coisa, falta-me fazer mais discos. Isto, desde os meus... Há um tema no último disco, no disco anterior, portanto no disco que se chama Buddha Power Blues, que é um disco de 10 anos, é um tema escondido que se chama Blues Is Air I Breathe. Fala exatamente sobre isso desde os meus 14 anos, que a música é o ar que eu respiro. Portanto, a música é para mim infindável e há sempre caminho a percorrer. Não tenho uma meta propriamente definida para mim, porque há muito, como disse até em off há pouco, há muito que deixei de ter expectativas sobre o que é que vai ser. Este disco é que vai ser fantástico e as pessoas vão adorar e vai aparecer em todo lado. Vamos ter concertos, ou não vai ter ninguém e ninguém vai gostar. Há muito que eu deixei de ter essa expectativa. Faço mais honestamente, e o I Feel So Blessed, mais uma vez, é também sobre isso, ou seja, sinto-me abençoado por poder fazer aquilo que gosto, sem expectativas nenhumas e sem expectativas, e ainda assim, ver gente que gosta de nos ouvir e que quer que façamos coisas. Portanto, o que falta fazer, falta de tudo fazer. Eu sinto-me sempre como se não tivesse feito nada, mas não tenho nada em concreto que desejasse fazer e ainda não tivesse feito, a não ser mais discos, mais concertos, mais tudo. Falta-lhe um livro, um filho já tem, e plantar, um livro, não sei se plantar uma árvore, né? Plantar uma árvore, já o fiz, portanto falta-me um livro. Se considerarmos os livrinhos que tem no CD, já está cumprido. Já está cumprido. Buda, olha, um abraço, uma vez mais agradecendo a disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova. E vamos seguramente agendando mais encontros. Espero que não seja com tanto espaço como foi desta vez. Espero que não. Encontrar-nos mais vezes, quer via telefone, quer pessoalmente, para sabermos o que é que anda a fazer. Certíssimo. Muito obrigado pelo tempo da antena. Muito obrigado a nós. Trouble all the time. You don't ever cut a slack. Always ask more than